sem esquecer o seu amor. Sua história mal contada no ensaio do pensamento. Eu pensei que foi desculpa ter pra mim. Depois que tudo acabou.